alegria entra no ar. A partir de agora, a tristeza não tem vez. Vem aí, o programa mais animado do rádio brasileiro. Música, informação, a carta destaque do ouvinte e muito mais. Programa Maurício Fares, a alegria está no ar. Ai, ai, ai, ai, coração, no que você faz assim? Olá, menino, ô, gente, tô aí. Eita, coisa boa, minha gente. A partir de agora, Maurício Fares. E vamos com muito carinho, com muita alegria pro nosso encontro de hoje, como sempre, com o coração aberto, pronto para dar e receber carinho e amor. Afinal de contas, a vida da gente tem que ser assim, não é mesmo? Eu ontem dediquei o programa pro meu amigo Vilmar Rego, né? Ele que é lá de Carolina, no Maranhão. E hoje eu vou também fazer um oferecimento muito especial. Vai para minha querida amiga, a Helena Lopes da Silva. Ô, Helena, tudo bem com você, menina? A Helena, ela é lá de São Paulo, da capital. A Helena também me acompanha e ela diz que adora o nosso programa. Olha, Helena Lopes da Silva, felicidades para você, viu? Também o meu amigo Raí Salles, lá do Ribeirão Cascalheira, no Mato Grosso. A Eduarda Sander, lá de Bom Jardim, no Maranhão. Então, esse programa de hoje é para vocês, viu? E vamos começar trazendo música. Hoje, quem é que eu tenho aqui? Deixa eu ver. Hoje tem Ângelo Mas, que é a música primeira de hoje. Tem Chico Rei Paraná, Cat Bush. Tem Zé Ramalho, tem Dudu Dalvan, tem Peter Paul and Mary, tem Márcia Ferreira. Mas tá bom que tá danado, não é? Então roda lá a primeira. É o Ângelo Máximo, Um Estranho na Multidão. Roda lá, meninão. Um estranho sem amor, procurando meu destino, eu me perco entre outros que também vão seguindo, procurando como eu algum caminho. Um estranho, sem relógio, sem ninguém a esperar. Tenho a luz do sol no céu azul, que aquece minha alma, ilumina meu caminho. Sou eu. Sem ninguém a esperar. Tenho a luz do sol no céu azul, que aquece minha alma e ilumina meu caminho. Sou eu que sigo ali na multidão. Eu vou fugir da minha solidão. Cada estranho vejo alguém igual a mim, buscando o amor. Em cada estranho vejo alguém igual a mim, buscando o amor. Não falei qual é a carta de destaque de hoje, não. Falei não, ué. Essa aí foi a primeira música que nós rodamos. Olha, gente, então a carta de destaque de hoje é da tatatipatatá. Assim, é mulher sofredora de Souza, Paraíba. Alô, mulher sofredora. Ai, eu quase não recebo cartas lá da Paraíba, aí. Mas agora tem aqui. Essa é a carta da mulher sofredora de Souza, Paraíba. Já, já eu vou trazer a sua história aqui no programa, viu, menina? Eu vou ler também essa cartinha dela, que ainda não li. Vamos saber o que, que é que ela... O que, que ela é a mulher sofredora, não é mesmo? Bom, vamos rodar mais um, né? Vamos rodar agora o Chico Rei Paraná. Leão Domado. Eita, que essa aqui também é uma música bonita. Foi um grande sucesso da dupla, né? Então vamos nessa. Vamos ouvir o Chico Rei Paraná. Roda lá, menino, roda. Paixão que eu tenho em minha vida. O amor bateu em minha porta e eu mandei entrar. Como se fosse um passarinho perdido no espaço, abrindo o ninho dos meus braços, te mandei pousar. Assim como Deus criou inverno e primavera, fez mulher e homem, a bela e a fera, criou o meu peito só pra te amar. Assim como Deus criou inverno e primavera, fez mulher e homem, a bela e a fera, criou o meu peito só pra te amar. Tenho os olhos só pra vê-la. Programa Maurício Fares, a alegria do rádio. Voltamos a apresentar Programa Maurício Fares. Ah, mas com essa aqui eu tive que dar boas risadas, gente. Tô rindo até agora. Eu tava olhando aqui uma postagem que fizeram aí na minha linha do tempo, no Facebook. É uma escada rolante e um homem de joelhos. Aí é que vem agora a gozação. É, aí vem a legenda. Baiano pagando promessa, quer dizer, tá de joelhos numa escada rolante. Mas como pegam no pé dos baianos, hein? Meu Deus do céu. É porque o normal quando as pessoas, né, os pagadores de promessa, é subir de joelho as escadarias, não é? Vocês conhecem bem essa história. Agora, diz que o baiano para pagar promessa tem que ser na escada rolante. Isso é coisa de quem não tem o que fazer mesmo, viu? Ficar inventando essas coisas. E também, na verdade, é uma brincadeira que fazem com o povo baiano, porque diz que o povo baiano é muito devagar, quase parando. Mas isso aí é apenas brincadeira. A gente sabe que a história não é bem assim mesmo, não, né? E, na verdade, eu respeito todo mundo. Eu acho que isso aí, as brincadeiras, quando encarado como brincadeira e quando a coisa não parte para o lado da ofensa, a gente aceita e admite numa boa. Agora, quando começa a partir para o lado da ofensa, aí tô fora. Aí me inclua fora dessa, como diz, né? Bom, gente, vamos trazer mais música. Agora quem é? Ah, agora é uma dobradinha, Maurício. É, então agora eu vou rodar a Kate Bush, Watering Heights. E depois Maurício Fares, O Que Eu Faço Amanhã. Roda lá, menino, roda que você vai saber já já.

para tentar denegrir a imagem do governo, mas que revolta a gente, revolta. Por que que não pega esse dinheiro? É o mesmo caso dos estádios de futebol. Esse dinheiro que foi gasto aí com os elefantes brancos, em Brasília, por exemplo, 2 bilhões de reais gasto com esse elefante branco daqui, que o futebol de Brasília é um futebol que está ainda no começo, não tem torcida, é 500 pessoas que vão assistir um jogo de futebol aqui em Brasília e constrói um estádio com essa magnitude, desse preço, pra quê? Vai ficar aí pra quê? Não é? Então, são absurdos dessa natureza que revoltam a gente. A gente, ao invés de procurar melhorar a qualidade de vida, construir estádio de futebol, ficar investindo dinheiro em outros países, Cuba. O que Cuba representa para nós aqui, gente? Só porque mandou os médicos cubanos para cá? Pô, peraí, pelo amor de Deus. Por que que não se faz, então, com esses 28 milhões, não se constrói hospitais e mais hospitais faz a aparelhagem dos hospitais que já estão aí sucateados? Então é por isso que eu falo que eu não gosto de política. E ano político a gente sempre vê esse tipo de coisa. Agora, cada um avalia se acha que é certo ou que é errado. E se isso aí é um fato real ou se apenas é alguma coisa criada para tentar denegrir a imagem de alguém. Mas que seja ou não seja, mas que revolta a gente, revolta, né? Roda mais uma agora. É o Carlos Alexandre que vai cantar Macumbeira. Ô, que macumbeira, rapaz? É Feiticeira. Ah, então tá bom. Então roda lá o Carlos Alexandre, Feiticeira. Feiticeira. Feiticeira. Feiticeira. Essa mulher que por ela gamei. Feiticeira. Negar o feitiço que ela me fez. Eu vivia sozinho, sem ter um alguém para me consolar. Vivia sofrendo, tristonho da vida, somente a chorar. Ela me apareceu e com apenas um toque de sua magia acabou com a tristeza. Sendo alegria, feiticeira, feiticeira, feiticeira, é essa mulher que por ela gamei, feiticeira, feiticeira. Eu não posso negar o feitiço que ela me fez. Sozinho, sem ter um alguém para me consolar. Vivia sofrendo, tristonho da vida, somente a chorar. Ela me apareceu e com apenas um toque de sua magia acabou com a tristeza. Acabou com a tristeza, me trazendo alegria. Feiticeira, feiticeira, feiticeira, essa mulher que por ela gamei. Feiticeira, feiticeira, eu não posso negar. Programa Maurício Fares. Downloads legais ou ilegais? Pirataria ou privataria? São questões que muitos internautas colocam quase diariamente. Questões que, todavia, não se colocam em Música Livre, um programa onde toda a música é livre. Porque nem tudo tem um preço. Conheça o gratuitamente bom que as novas tecnologias, nomeadamente a internet, têm para nos oferecer. Música Livre. Às segundas-feiras, às 19h15, com a apresentação de Catarina Navio, no Canal 1.

Conte também com outros momentos informativos e de entrevista em Panorama Agrícola, de segunda a sexta, das 19h50 às 20h, no canal 1. Lados B. Maxi Singles. Raridades. Inéditas. São músicas que, de uma ou de outra forma, ficaram para a história, mas não contaram grande história. Vão contar agora num programa que a Antena Web apresenta aos domingos às 8 da manhã no Canal 1 com o Nuno Miguel. Não perca das 8 às 9, domingo após domingo, Raras e Inéditas, com a apresentação do Nuno Miguel no Canal 1. Voltamos a apresentar programa Maurício Fares. Daqui um pouquinho, viu, gente? A carta destaque de hoje da mulher sofredora de Souza, na Paraíba. Eita, vamos saber já o que ela diz, por que ela tá aí sofrendo, não é? Olha aí, meu amigo Mauro Luiz Bauer, é um amigo já de longas datas, mas nós havíamos perdido contato e agora voltamos novamente. Sempre foi um amigo virtual. A gente conversava, batia papo, e agora estou tendo a oportunidade de reencontrá-lo aqui no através da internet, através do Facebook. E ele colocou uma frase para mim aqui na minha linha do tempo, muito boa. É uma frase da Cecília Spalzin, né? Cecília Spalzin: hoje senti saudade de mim. Veja só o que diz a frase. Do meu sorriso, senti saudade de mim, do meu sorriso, do meu olhar, do meu jeitinho de ser, da minha forma de pensar, do meu coração e do meu sentir. Hoje, eu olhei bem dentro de mim e percebi que eu não estava aqui. Então me dei conta que as vezes que eu não me encontro são exatamente aqueles momentos em que tento agradar aos outros e aí acabo esquecendo de mim. Por isso, eu resolvi me cuidar. Legal, né? Muito boa essa frase, Mário Luiz Bauer. Olha, essa é uma verdade que acontece comigo, principalmente. Isso acontece adoidado. Muitas vezes eu estou tentando agradar as outras pessoas e esqueço de agradar a mim mesmo, né? Porque, na verdade, a gente tem que viver e fazer com que as coisas aconteçam também em prol não só das outras pessoas, mas da gente também, não é? Tudo que a gente faz, a gente tem que procurar ver o lado bom que seja aproveitado dos dois lados, que seja bom para alguém e que seja bom para a gente também. Vamos rodar música. Agora, Zé Ramalho que vai cantar. Mulher nova, bonita e carinhosa faz o homem mudar para Salvador. Opa, não é nada disso também não, Maurício. Mulher nova, bonita e carinhosa faz o homem gemer sem sentir dor. É isso aí, é desse jeito. Então, deixa o Zé Ramalho cantar. Roda lá, menino. De gregos e troianos, por Helena, a mulher de Menelau, conta a história que um cavalo de pau terminava uma guerra de 10 anos. Menelau, o maior dos espartanos, venceu Paris, o grande sedutor, humilhando a família de Heitor, em defesa da honra caprichosa. Mulher nova, bonita e carinhosa, faz o homem gemer sem sentir dor. Tem na face dois

Estamos apresentando o programa Maurício Pares. Voltamos a apresentar o programa Maurício Pares. Olha a frasezinha aqui, ainda dá tempo, né? Do meu amigo Bispo Santiago. Se um dia ninguém notar seus esforços, não ligue. Faça como a lua. Ela dá um espetáculo toda noite quando todos estão dormindo e mesmo assim ela não deixa de brilhar. Muito bom, muito bom. Então aí, você muitas vezes está falando, ninguém percebe o que eu faço, ninguém nota. Mas continue a sua luta, uma hora alguém vai perceber que você tem aí seu mérito e seu valor. É isso aí, a gente não pode jamais se acomodar e deixar as coisas, deixar com que as coisas aconteçam, sem a gente procurar saber, na verdade, o ponto de partida. Se você quer ser reconhecido, faça as coisas independente de que as pessoas reconheçam. Uma hora, isso aí acaba, todo mundo acaba tomando conhecimento daquilo que você fez, não é? Vamos rodar agora. Peter, Paul and Mary, Everything Love You, roda lá, menino. I end up losing every time you leave me. I end up weeping every time you're gone. When you love me, I begin mine in return. That's when you leave me, and my mind begins to burn. I end up losing every time you leave me. I end up weeping every time you're gone. When it's cold outside, you're with me to warm your hands. When I melt, you know it's safe to step outside again. I end up nothing every time you leave me. I wind up nowhere every time you're gone. When you love me, I begin mine in return. That's when you leave me, and my mind begins to burn. Minha gente, agora sim, agora chegou a hora, vamos lá, carca o dedo aí na vinheta, menino, vamos pra nossa carta destaque. E agora, a carta destaque do ouvinte. E a carta de hoje é da mulher sofredora de Souza, na Paraíba. Ela escreveu pra mim dizendo o seguinte: Maurício Fares, tudo bem? Tá tudo bem, graças a Deus. Olha, Maurício, eu moro aqui em Souza, na Paraíba, atualmente. Mas eu morava no Pará, na cidade de Altamira. E fui sua ouvinte dos tempos da Rádio Nacional da Amazônia. Eu curtia muito suas músicas. E gosto muito também das músicas da Márcia Ferreira. Da Márcia Ferreira. Meu ex-marido... Desculpa-se, gente, é porque eu tô lendo direto da carta, né? Eu estou lendo direto a carta, então tem certas coisas, tem certas horas que eu tenho que ficar transformando o que o ouvinte escreve, viu? Mas então, olha, Maurício, eu gosto muito das suas músicas e das músicas da Márcia Ferreira também. O meu ex-marido, quer dizer, já não é mais, era paraibano, daqui, e os parentes dele todos moram aqui também. Eu estou com 49 anos e tive com o meu marido 5 filhos, sendo que o caçula está agora com 19 anos. Você deve ter reparado eu falar no meu marido como ex. É, eu até comentei isso aqui agora, né? Mas é isso mesmo, Maurício. Depois que o garimpo e a madeira acabou na região do Pará, foi ficando muito difícil a nossa vida. Então, meu marido resolveu voltar aqui para a cidade dele, onde ele tinha umas terrinhas e um pouco de gado, e onde ficaria mais perto da família, que poderia ajudá-lo também, até ele conseguir se estabilizar. Acontece, Maurício, que as terras dele faziam divisa com as de um primo dele, muito invejoso, e que queria a todo custo que meu marido vendesse as terras para ele. Meu marido disse que não, porque isso era um patrimônio para os nossos filhos, e que não venderia a terra de jeito algum por causa dessa recusa. Aí esse primo dele passou a perseguir a gente. Volta e meia, aparecia alguma cabeça de gado morta, a cerca de arame cortada, e tudo era obra desse primo invejoso. Meu marido tinha muita paciência. Ele arrumava a cerca que tinha sido cortada. Mas um dia ele resolveu ir até onde morava esse primo para falar com ele, para parar com essas coisas. Olha, o primo dele negou tudo, dizendo que não tem nada a ver com o que estava acontecendo e que era melhor o meu marido vender a terra para ele, que assim acabava o problema. Meu marido mais uma vez disse que não vendia e voltou para casa. Olha, Maurício, não se passaram nem 15 dias desde que o meu marido foi na casa desse primo. Num dia de domingo, ele estava voltando da feira na cidade e foi vítima de uma emboscada. Eram 3 homens com o rosto coberto que deram 12 tiros no meu marido. Ele morreu na hora e os bandidos fugiram. Mas todos nós sabemos que foi a mando desse primo dele. Só que o delegado da cidade diz que não tem provas e que não pode fazer nada. O meu medo agora, Maurício, é que ele venha querer fazer alguma coisa contra nós. Eu já disse para o delegado que tudo que vinha acontecendo, e ele continuou dizendo que não podia fazer nada. Até parece que o delegado tem alguma coisa com esse cara, pois tudo que a gente diz que ele pode ter feito ou mandado fazer, ele diz que sem provas não pode fazer nada. O pior, Maurício, é que meus filhos estão revoltados e com a falta de atitude por parte das autoridades. E eu fico com medo, né, de que eles possam querer fazer justiça com as próprias mãos. Maurício, para viver uma situação assim, acho melhor vender essas terras e voltar para o Pará. Lá, pelo menos, a gente não fica correndo esses riscos e sendo ameaçado o tempo todo. Você acha que seja a melhor solução, Maurício? Por favor, me dê uma orientação do que eu devo fazer. Agradece sua amiga, a mulher sofredora de Souza, Paraíba. Olha, menina, que situação complicada essa que vocês estão vivendo, hein? O pior de tudo é que na atual situação, depois do que aconteceu com seu marido, a gente fica com medo mesmo de que outras coisas do mesmo tipo venham a acontecer. Olha, até um certo ponto também, eu acho que é certo o delegado dizer que sem provas ele não pode fazer nada. Mas ele é que tem que correr atrás dessas provas. Olha, é muito fácil, eu não posso fazer nada porque não tem prova. Mas então quem tem que correr atrás, não teve um crime? Então o delegado tem que correr atrás, tem que procurar, descobrir, vai correr atrás de todas as suspeitas de tudo aquilo, né? Não é ficar só dizendo não tem prova, não tem prova. Ora, se ele não fizer nada disso, aí, se ele não fizer, se ele já não faz nada, se ele não corre atrás de prova nem nada, aí sim, isso é um indicativo que tem um rabo preso com alguém. Isso é terrível, né? A gente viver num lugar onde a lei é feita por quem tem dinheiro e compra a lei é a pior coisa que pode haver. Se fosse aqui para o Sul, eu até acreditaria, né, que alguma coisa pudesse ser feita. Mas, infelizmente, aí no Nordeste ainda prevalece a lei do mais forte e de quem pode, de quem tem dinheiro. O coronelismo ainda é muito arraigado na cultura do povo e justiça é coisa que a gente, infelizmente, acaba por desacreditar dela. Aí, a falta de atitude por parte das autoridades também pode gerar esse clima de revolta e os seus filhos então resolvam partir para a violência. E isso é o que não pode acontecer em hipótese alguma, de forma alguma. Olha, menina, tudo bem que conservar a terra era um sonho do seu marido, mas a esse preço, sei não, viu? Você já perdeu seu marido assassinado. Já imaginou se a coisa descamba pro lado dos filhos também? Como eu te disse, esperar a justiça ser feita, mas depois de acontecer mais alguma tragédia, é um preço muito alto. Muito alto. E até porque os seus parentes moram no Pará. Seus filhos foram criados ao lado dos seus parentes no Pará. Eles têm muito mais afinidade com seus parentes do que com os parentes do pai, do falecido pai. Então, acho que vale a pena repensar essa situação, né? O risco que vocês estão correndo é muito grande para tentar aguardar a lei ser feita e cumprida. Eu acho que, infelizmente, é melhor, viu, vender, embora, antes que aconteça alguma nova tragédia. Esperar para ver o que vai acontecer não é uma boa solução. Aí pode acontecer alguma coisa muito desagradável de novo e sem conserto. Então, coloque as terras à venda. Veja se consegue um bom preço por ela. Volte para perto de seus parentes, da segurança, que é bem melhor. Muitas vezes a gente pode até perder financeiramente, mas conservando a integridade física da família, isso não tem preço, não é? Olha, você disse num trecho da carta que sempre curtiu as minhas músicas e as da Márcia Ferreira, não é? Então, menino, eu vou rodar uma da Márcia Ferreira para você, viu? Mas você prestou atenção, prestou bastante atenção no que eu te falei? A esse preço de ficar correndo esse risco aí, ele que seus filhos façam uma besteira ou que eles sejam vítimas de mais uma emboscada, de mais uma traição, e ficar aí aguardando que a lei faça alguma coisa, eu acho que a gente, então, nesse caso, tem mais aqui. É caçar um jeito de sair logo daí. E até porque sua família toda é do Pará, sua família toda está no Pará. Seus filhos estão acostumados com sua família, não é? Então, minha filha, eu acho que vale, nem que você perca financeiramente, mas você vai conservar a sua vida e a vida dos seus filhos, viu? E isso aí não tem preço, não tem preço. Então, vai dizer, então eu estou sendo covarde. Não está sendo não, senhora. Você não está sendo covarde. É que, infelizmente, na atual circunstância, para evitar que venha acontecer uma tragédia, para então depois as autoridades tomarem providência, é melhor que você saia, venda isso aí, vá embora para a sua terra, lá junto dos seus parentes, e aí vocês não vão passar por esse tipo de problema, tá ok? É isso que eu tinha para te dizer. E tá aí então, viu? Já que você é fã da Márcia Ferreira, eu vou rodar. Ah, sim! Já que eu rodo a Márcia Ferreira, né? Vou rodar a Márcia Ferreira. Vai para todo o fã-clube da Márcia Ferreira, principalmente meu amigo Clodoaldo Dantas, que é lá de Fortaleza, no Ceará. Aí, Clodoaldo Dantas, e ele também morava em Altamira, no Pará. Será que vocês são conhecidos? Hein? De repente vocês até podem ser conhecidos, não é, menina? Então, um grande abraço, viu? Roda aí, Márcia Ferreira. Ai, ai, ai, ai, coração. Roda lá, meninão. De pensar no perigo que corro, tão enlouquecendo. acho. Eu tenho medo porque não confio no meu coração. Uma vez eu já fiz o que o coração quis, mas eu não me dei bem. Ele se apaixonou, ele se entregou, mas fiquei sem ninguém. Ai, ai, ai, ai, coração, não me entregue assim não. Eu gosto dele, mas sofrer de novo eu não tô querendo. Ei, minha gente, por hoje é só. Olha, agradeço a todos pelo carinho, pela atenção, pela sintonia, pela audiência. Um beijão, eu vou me embora porque já estou atrasadíssimo. Fiquem com Deus, Nossa Senhora Aparecida. Obrigado, tchau. Acabamos de apresentar o programa Maurício Fares, a alegria do rádio. Até o nosso próximo encontro.